energia boa entre eu e ela. Festinha gerando aqui no baile de favela. Eu vou botar com tudo, mas antes vou perguntar. Eu vou botar com tudo. Mas você vem, amor, você pensa que eu já dei. Te falei, não acredito. Juro que eu nunca sentei. Bota tiro e pula e caixa, mas já se machuca. Bota tiro e pula e caixa, mas já se machuca. Bota tiro e pula e caixa, mas já se machuca. Acredito.